Olá pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. Pessoal, hoje é o seguinte, nós vamos falar só de mão direita, hoje é só ritmo, ok? Então a gente vai trabalhar só ritmo aqui na mão direita, eu passei apenas dois acordes maiores e dois acordes menores para a gente tocar na mão esquerda, mas o foco é a mão direita, ok? Então o que acontece? Eu escrevi ritmo de valsa simples, né? De marcha também simples, simplificado, um ritmo de bossa nova, um ritmo de samba canção, um ritmo de rock brasileiro e também três formas de dedilhado, né? Três formas de dedilhado para você tocar aí no teu violão. E isso está tudo especificado, tá? No texto, é só você já pode pegar o violão e ir treinando já desde o início, vai lendo e vai treinando, né, até o final. Ok, pessoal? Então, o que acontece? O ritmo, eu vou fazer aqui o acorde de Dó maior, mas a gente está focado na mão direita. Eu escrevi também a maneira de você tocar e você fazer a contagem. A contagem vai ser sempre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Você tem que contar uniformemente, você não pode contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, porque aí não vai dar certo o ritmo. E tem um outro ritmo, que é o ritmo de rock brasileiro, que eu vou contar 1 e 2 e 1 e 2 e, aí eu vou usar, né, a letra E para poder tocar no impulso. Mas agora vamos para o ritmo de marcha simplificado, que eu vou tocar 1 com o polegar para baixo, depois eu posso contar 2 e toco no 3 para cima, então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eu posso aumentar a velocidade, tá? Ou eu posso contar também para esse ritmo, 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1, eu estou tocando para baixo, o E para cima. Ok, pessoal? Eu só vou tocar o acorde de Dó maior, mas eu anotei o Dó, o Sol com sétima, o Lá menor e o Mi com sétima. Agora, a gente vai fazer o ritmo de valsa. A valsa eu vou tocar com o polegar o baixo, né? E depois, e vou contar 1, e depois vou contar 2, 3 e tocar com o indicador as três primeiras cordas. Então vai ficar assim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ok, pessoal, aí você vai desenvolver, né? Tá tudo direitinho aí, especificado. A bossa nova. A bossa nova você vai contar 1, 2, 3, 4, 1, 2. Não, primeiro vamos o samba canção, que é antes da bossa nova. Pessoal, é o seguinte, às vezes eu tô confundindo um pouco porque eu estou gravando isso aqui 2 horas da madrugada, né? Então o santo um pouquinho de sono, mas vai dar pra gente gravar. Vamos lá. Então o que acontece? Vamos fazer agora o samba canção. O samba canção, ele você vai contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e você vai tocar com o polegar o 1, vai contar o 2 e não vai tocar nada, vai contar o 3 e vai tocar. Vai contar o 4, não vai tocar nada. E depois você você vai tocar, tá vendo? Eu acho que eu estou com um pouquinho de sono, mas espera aí, não, vai dar certo, pessoal. Segura aí que vai dar certo, agora vai. Você vai contar 1, 2, 3, 4 direto, tá? E você vai tocar para o samba canção, você vai tocar 1, depois você vai contar o 2 e vai tocar as três primeiras cordas, vai contar o 3 e não vai tocar nada, e vai contar o 4 e vai tocar. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, Agora sim, vamos para o Bossa Nova. A gente vai contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No Bossa Nova eu vou tocar no 1, vou contar o 2 e não vou tocar. Vou tocar as três primeiras no 3, vou contar o 4 e não vou tocar. Seguidamente eu vou contar o 1 e vou tocar o baixo. Depois vou contar o 2 e vou tocar as três primeiras. Seguidamente eu vou contar o número 3, não vou tocar, vou contar o número 4 e não vou tocar. Aí dessa maneira vai ser o Bossa Nova. Então vai ficar assim: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ó, perceba que eu estou tocando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Né? O último 3, 4 eu não toco também. Então vai ficar assim: 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ok, pessoal? Agora vem um ritmo de bossa nova, de rock brasileiro. Tá? Então eu vou tocar com o polegar as cordas do baixo em direção à primeira corda. Depois eu vou com o dedo indicador tocar as três primeiras. Com a palma da mão eu vou abafar, mas dando uma batidinha nas cordas, né? Para fazer essa percussão. E vou voltar tocando as três primeiras. Então vai ficar assim: 1, 2 e... batendo com um pouquinho mais de força para poder gravar, mas você não precisa bater com tanta força assim não, tá bom? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Aí você pode aumentar a velocidade. Ok, pessoal? Aí depois vem os dedilhados. O dedilhado, o primeiro dedilhado, um dedilhado, né, ascendente, com o polegar no baixo. Depois a terceira corda do indicador. Depois a segunda corda do médio. E depois a primeira corda do anelar. Opa, anelar. Então fica assim: P, I, M, A, P, I, M, A, P, I, M, A. Quinta, terceira, segunda e primeira, né? Depois eu escrevi um de 6 notas, que você vai tocar sexta, o baixo, né? A terceira corda com o indicador, a segunda com o dedo médio, a primeira com o anelar, volta com o dedo médio na segunda e o dedo indicador na terceira. Dedilhado de 6 notas. P, I, M, A, M, I. Aí depois o próximo dedilhado onde 8 notas, onde você vai tocar o polegar no baixo, o indicador na terceira corda, o médio na segunda, volta com o indicador na terceira, o anelar na primeira, volta com o dedo indicador na terceira e o médio na segunda e volta com o dedo indicador na terceira para terminar. Então vai ficar assim: P, I, M, I. Pessoal, então esse é um dedilhado de 8 notas, né, que também é muito utilizado em acompanhamentos musicais, tá bom? Aí você pode treinar com esses acordes que eu anotei e também você pode criar outras sequências harmônicas, outros acordes para você treinar e também criar sequências de dedilhado diferente dessas que estão anotadas. Aqui no blog nós temos, na lateral do blog, se você for lá na lateral do blog, você tem categorias. Então a gente tem material didático para iniciantes, né, para intermediário e avançado, bastante material, né? E também temos o nosso canal lá no YouTube, onde você pode digitar Professor José Conceição, vai aparecer minha foto, aí você clica. Se você não for inscrito, se inscreva lá no canal para poder ajudar no crescimento do canal, tá? E também aqui no blog a gente está postando o material direto. A gente posta lá no YouTube, né? E também aqui. Então, assim, tá até com mais um pouquinho mais de frequência aqui no blog, né? Porque a gente já não tem aquele detalhe de você ter que gravar e fazer um monte de coisa. Então lá mas a gente posta constantemente lá, a gente faz as postagens, né, de vídeos e também aqui no blog. Ok, pessoal? E é o seguinte, né, são 2 horas da manhã agora, como eu já disse, mas eu acho que deu para passar a ideia para vocês treinar aí para quem está estudando. É porque aquele detalhe, né? A gente que ama isso, que já faz isso há muitos anos, né? A gente fica feliz quando a gente recebe mensagens das pessoas. Aí eu estou aprendendo, eu estou estudando em casa através do seu blog, aí, do seu canal no YouTube. Então isso dá uma felicidade enorme. E aí faz com que a gente grava de madrugada e a gente vai postando, né, material didático e procurando fazer da melhor maneira possível, porque não adianta você fazer uma postagem de qualquer coisa, de qualquer jeito, né? Você tem que você escrever qualquer coisa e ir lá e postar é fácil, né? Você tem que pensar, porque do outro lado tem uma pessoa que está aprendendo, e às vezes do zero, né? Então tem que pensar como que essa pessoa vai trabalhar essa didática. Então tem que ter todo um cuidado, né? E para poder fazer uma coisa da melhor maneira possível. Ok, pessoal? Esse cuidado a gente sempre teve, né? Já há muitos anos aí dando aula. Então tem que ter esse cuidado, sim, para as pessoas aprenderem da melhor maneira possível aí pela internet, no conforto da sua casa. Tá bom? Então vamos ficando por aqui e até a nossa próxima dica.